Vai ser rebocado ou vai taxiar até lá, até a Gol? Gente, autorizado o reboque até a parte do Golf. Chame para o início do cheque de motor. Salvador, bom dia, são 3520, informação Charlie, pronto, contra João Pessoa. São 3520, autorizado João Pessoa, nível 190, eu falo da pista no zero com primeira curva esquerda, na subida Puca, transição Aracaju, Puca, Jama, Aracaju. Aciona 5004, controle 120, décima 8. Confirma o nível 190? Afirmativo, temos aqui 190, autorizado. Ok, autorizado João Pessoa, nível 190. Colada 10, curva esquerda, Pucajama, Aracaju. 5004 é o transponder, 208 o controle. Correto, 3520, chama pronto para o funcionamento. Vai chamar. Volta 3520. Transfira 3520. Oh, pode por gentileza coordenar nível 390 junto ao centro? Início 390 será condenado. Obrigado. Na escuta. Em autorizado nível de voo agora será o 390 na subida Puca Transição Aracaju, permanece autorização. Autorizado então 390 nível Puca Aracaju, o resto permanece conforme a pessoa 17, 3520. Estou entendido que estava pronto para o cheque de motor para a Golf, é isso? Ciente do cheque, reporta término. 13520, autorizado táxi, parte 1, no Ninja, ponto espera, pista no 0, torre 1118, decimal 95. 0. Autorizado táxi, parte 1, no Ninja, ponto espera, pista no 0, chama a torre 1895, quem legal no 0, no meio. Parte 1, no Ninja, ponto espera, pista 95, a torre 1-0, no meio, aqui, 23. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, Guarulhos, conforme rota, plano de voo, pesou no 0, no nível 360, decola no 0, primeira curva à direita, fechou de saída, Dael, Leta, Motiva. Trânsito de 5-0-4, controle 120-8. Autorizado para Guarulhos, no nível 360, via Antezulu 1-0, decola da 10, curva direita, fechou da saída, Dael, Leta, Motiva. 50-1-4, transponder, 120, decimal 8, é o controle, gol 1-1-7-3. Correto, contingente, estiver pronto, acionar a posição 04, gol 1-1-7-3. Informação, 1-1-7-3. Dia 3520.0.0904. 3520, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 00 graus, 0 meia distância. Alinha e decola no 0, 3520. 120, decolador 22, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa. Controle 3520, saída Fuca. 3520, contato radar na decolagem, sul, mantendo de voo 390, via saída Fuca. Autorizado, Varjamo. Ei, Varjamo, aguardando a Aracaju, 3520. Aracaju, 3520.